Finalmente o porquê de nos encontrarmos de novo, como um pássaro feito num raio de sol. Você renascer da cinza e depois voltar ao pó. Para começar tudo outra vez. Como a água que viaja, unido internamente, a terra e o céu. Grande estrela que se põe a brilhar, sobre corcéis que somos antes de afundar. Quando os rios